do seu coração. Viajar na ilusão e descobrir que não saiu do lugar. Pra no paraíso viver, não é preciso a mente e o corpo destruir. Pra ser feliz, não é preciso injetar na vida elixir da morte. Que beber a razão.